dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ascensão do Senhor, solenidade, Dia Mundial das Comunicações Sociais, início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e Dia das Mães. No sétimo domingo da Páscoa, a Igreja do Brasil celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo elevou-se aos céus diante dos discípulos reunidos, enviando-os em missão. Ainda trazemos ao altar do Senhor outras intenções. A celebração do 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema é A Verdade vos tornará livres. O início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que todos os anos culmina com a celebração de Pentecostes, cujo tema é A Mão de Deus nos une e nos liberta. Aí ainda, carinhosamente, destacamos a oração pelas mães, exaltando a Mãe de Jesus. Lembramo-nos também de nossas mães, as que estão junto de nós e aquelas que a morte levou de nosso convívio. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração, que será presidida pelo Padre Daniel. Entre o mundo todo foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que a nossa comunidade se abre hoje de forma especial para receber cada uma de vocês que são mães, estão com os filhos, estão com alguns, talvez estejam ausentes por causa da distância ou de outras responsabilidades. Também nós rezamos hoje por todas as mães já falecidas, são muitas as intenções, portanto não foram lidas todos os nomes, porque seria um pouco enfadonho justamente ler todos os nomes, mas elas estão todas aqui e serão colocadas sobre o altar. Rezamos por cada uma de vocês. Sabemos que mãe não é apenas aquela que gerou, mas aquela que também acolheu uma criança, adotou. Mãe também é a tia, mãe também é a avó, mãe também são outras tantas realidades. Nós vamos rezar por vocês essa Santa Missa, pedindo que a graça de Deus nunca abandone, mesmo nos momentos difíceis e quando, de repente, ficam acordadas, preocupadas com seus filhos que estão por aí. Vamos rezar por vocês. Hoje nós também rezamos pela recuperação do Padre Jacinto. Ele está muito bem, graças a Deus. Nós sabemos que ele sofreu um pequeno desmaio e nessa síncope acabou quebrando o tornozelo. Precisou fazer uma cirurgia e agora já está de alta, morando ali no seminário, não na nossa casa, na casa paroquial, mas no seminário. para que tenhamos um atendimento melhor, possamos acompanhá-lo de forma mais próxima. Ele está bem, mas durante essas duas ou três próximas semanas não pode caminhar nem um pouco por causa da cirurgia que fez. Por isso, rezem por eles e, se porventura desejarem fazer uma visita, o seminário está ali, à disposição. Serão sempre muito bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aproximemo-nos do Senhor Jesus misericordioso com humildade, reconhecendo que somos pecadores e necessitados, carentes da sua misericórdia. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pois confiamos no perdão que vem de vós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pois confiamos no amor que vem de vós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar de sua glória. Oh, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A liturgia da palavra, a ascensão do Senhor é um convite à esperança e à missão. É o Espírito Santo que anima na esperança e impulsiona a missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Por entre aclamações de se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações de se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, cantai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. O Senhor subiu, o Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Esse nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus providenciou, Deus concedeu-nos a graça de, neste dia especial dedicado às mães, esse dia especial também de Nossa Senhora de Fátima, hoje é dia 13 de maio, não é? Deus providenciou que a gente se encontrasse e pudéssemos celebrar a Eucaristia. Para mim é uma alegria muito grande. Muitos de vocês são amigos nossos, meus, há muito tempo. E agora, recentemente, me mudando para o Valqueire novamente, é uma chance de conhecer novas pessoas, abrir-se a novas amizades e entender mais uma vez que a vocação de um padre é ter novos filhos sempre, sempre, sempre, sempre. Em cada lugar onde a gente passa, criar vínculos e assumir a responsabilidade de acompanhar essas pessoas com a oração, com uma palavra amiga, com uma palavra de consolo, quando for necessário. Portanto, mesmo que eu diretamente não estou trabalhando aqui no Santuário da Divina Misericórdia, eu estou aqui do lado, ao lado, no seminário, e fico à disposição junto com os outros padres para quando vocês precisarem e necessitarem. Hoje nós celebramos a festa da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da história de Jesus nessa terra, ele retorna para a casa do Pai. É bem verdade que nós temos a grande tentação de pintar um quadro, pintar a cena de forma um pouco hollywoodiana. Imaginemos, né, a gente está reunido, os discípulos estão reunidos, de repente Jesus aparece, sobe, abre o céu. Como deve ter sido, a gente não sabe. Talvez isso nem seja muito importante, os detalhes de como isso aconteceu. Mas nós sabemos que realmente aconteceu. O Cristo voltou para o Pai. Depois dele viver a sua história, que foi uma história de entrega, ao ponto de entregar-se na cruz por cada um de nós, morrendo por nós e ressuscitando para a nossa salvação, e encerrando, portanto, a sua missão na terra, ele retorna para o seio do Pai, para a intimidade eterna, da onde ele nunca deveria ter saído se não fosse para nos salvar, para nos redimir. Esse é o senso da festa da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, essa festa traz algumas consequências para cada um de nós, e essas três consequências eu queria partilhar com vocês, que eu acho que são muito pertinentes para nós. Para nós, vocês e eu também. A primeira delas, ao final da história de Jesus, ao final da sua missão, vamos assim dizer, ele retorna ao Pai. Aqui é a primeira consequência da festa de hoje. Nós começamos a nossa história no dia em que, por graça de Deus, nosso Pai e nossa Mãe se relacionam e nascemos, somos concebidos no seio da nossa querida mãe. Ali começa a nossa história. Naquele momento, Deus sopra vida naquele ser pequeno que está ali ainda escondido no coração, no ventre da mãe. Ali começamos a nossa história. Nascemos, percorremos a nossa vida e um dia eu e vocês vamos morrer. Uma realidade que toca a cada um de nós. A cada um de nós. Jesus, ao final da sua vida, da sua história, voltou para o Pai. Ele provavelmente olhou para trás, para toda a sua história, e disse: fiz o que eu tinha que fazer. Fiz bem feito. Era assim que deveria ser. Realizei a missão que me foi confiada. Volto para o seio do Pai. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de partilhar com vocês. Que a gente viva a nossa vida de tal forma que, no nosso último suspiro, mais cedo ou mais tarde, a gente possa olhar para trás e falar: vivi bem. Vivi bem. Fui um bom pai. Fui uma boa mãe. Fui um bom esposo. Fui um bom padre. Escorreguei um monte de vezes, errei um monte de vezes, mas confiei milhões de vezes na misericórdia, tentei acertar, mas termino a minha vida satisfeito. Como eu disse, mais cedo ou mais tarde vai acontecer de morrermos. Mas que a gente chegue naquela hora satisfeitos, vamos assim dizer. Fiz o que devia fazer. Posso voltar para o Pai. Terminei a minha missão. Terminei a minha responsabilidade. Aquela que eu fui construindo ao longo da minha vida. A responsabilidade familiar, masculina, feminina, de marido, de esposa, de pai, de filho e de trabalhador, enfim. Então que cada um de nós pense nesse status, vamos assim dizer, do perfil da sua vida. A gente fala tanto hoje de Facebook, de WhatsApp, de colocar o status ali, alguma coisa. Como está? Você está satisfeito com a tua vida? Você está satisfeito? Tem realizado bem a tua responsabilidade? Se o Senhor Jesus te chamasse hoje, você iria ao seu encontro satisfeito? Ou ainda pediria mais alguns minutos ou alguns dias a mais para poder resolver algumas coisas que ficaram pendentes? Não deixe pendências, não deixe pendências. Se tem que perdoar, perdoe hoje, não deixe para amanhã. Se tem que ir ao encontro de alguém, não deixe para amanhã, porque hoje pode ser que seja o último dia, amanhã não tenha. Então é melhor que a gente se prepare para esse momento em paz, e que a gente olhe para trás e sinta-se tranquilamente, com a consciência tranquila e feliz. Fiz o que eu tinha que fazer. Essa é a primeira consequência. Dentro de nós, isso precisa estar bem claro e bem esclarecido. É algo que a gente precisa constantemente, quase que diariamente, não é? Fazer esse exame de consciência, e se tiver alguma pendência com alguém, ir ao encontro, pedir desculpas. Por quê? Porque podemos não amanhecer no outro dia. Primeira consequência. A segunda consequência provém da primeira leitura. O apóstolo Lucas, que foi o autor dos Atos dos Apóstolos, diz que naquele momento que o Cristo volta para o Pai, eles ficam, os apóstolos e discípulos, estupefados, maravilhados, olhando para o céu, olhando para uma realidade que acabou, terminou. E segundo o relato, aparecem dois anjos, dois anjos, que dizem assim aos apóstolos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Claro que isso ia acontecer. Se de fato aconteceu desse jeito como é descrito, todos nós íamos ficar de queixo caído. Ah, meu Deus! Parados, paralisados, encantados, maravilhados com aquilo ali. Mas aí os anjos vêm e dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? A festa da ascensão termina a missão de Cristo na terra, mas começa a nossa na construção do reino. Nós não podemos ficar parados de braços cruzados esperando que as coisas boas venham do céu e os nossos problemas e as coisas todas se resolvam de cima para baixo. Deus abençoa quem cedo, não é assim mais ou menos? Como é que é o ditado? Deus ajuda. Isso a gente fala sempre na questão do trabalho, não é verdade? Mas cá entre nós, o mundo que nós estamos precisa do testemunho de cristãos e precisa da edificação do reino de Deus. O reino de Deus não vem de cima para baixo, senão é construído nas relações entre nós. Todos os problemas sociais, todas as dificuldades, nós não podemos apenas pensar que basta a gente esperar do céu as soluções. É necessário que a gente se coloque à disposição para edificar esse reino. E assim, se eu tenho uma profissão, colocar-me à disposição, um voluntariado, fazer uma ONG, ir ao encontro do outro, fazer, mas é pouco, mas esse pouco é muito. Madre Teresa de Calcutá dizia que Se uma gota deixa de cair no oceano, o oceano é menos, ele é menor por falta daquela gota. Mesmo que a nossa seja uma gota, mas a nossa contribuição para a construção do reino, ela precisa ser feita, porque se eu não fizer, outro não o fará. Isso, quando eu digo diretamente, que eu posso ativamente realizar alguma coisa, mas também de forma indireta. Eu e vocês, eu não sou carioca. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade industrial, tranquila, muito boa, bonita, mas escolhi a cidade maravilhosa para morar. Adotei o Rio de Janeiro há 22 anos atrás. Me tornei carioca como vocês. E assim como vocês, eu fico com muito medo. Afinal de contas, a violência cresceu bastante. Mas o que eu tenho feito para mudar esse quadro de violência? Bom, tenho blindado o meu carro, tenho colocado grades, mas isso ajuda? Posso até blindar meu carro, posso até colocar grades, mas eu compro mercadoria mais barata ali no camelô, afinal de contas, está mais barato. Mas eu sei que a procedência não é correta. Mas eu puxo um gato, pego água do vizinho, do poste eu pego a luz, ou então o ponto da Sky. Meus irmãos, não adianta ser cristão somente aqui e pensar que os problemas vão ser resolvidos de cima para baixo. É necessário que a gente mude o nosso modo de ser para que a gente testemunhe lá fora que Jesus é o Senhor e Salvador. E a nossa postura, o nosso modo de ser, mesmo que os outros venham falar que a gente é idiota, que a gente é bobo, porque a gente paga as contas, a gente faz direito, a gente ajuda, a gente enxuga gelo. Ah, não tem jeito mesmo, esses são trombadinhas, não tem jeito, você está perdendo tempo fazendo, de repente, um voluntariado, né? Às vezes fazendo um bem, podendo ajudar alguém ou uma pequena obra social. Não tem jeito não, já são condenados. Não. Não fiquemos de braços cruzados. O reino é construído agora com a nossa ajuda. Vem a graça de Deus e aí a terceira consequência, a terceira partilha, mas é necessário que a gente desdobre os braços e se coloque à disposição para edificar esse reino, saindo da nossa realidade e zona de conforto. Primeira responsabilidade, primeira consequência da festa de hoje. Eu tenho uma vida e eu preciso vivê-la bem para chegar ao final e voltar para o Pai. Primeira coisa. Segunda, viver bem essa vida é assumir a responsabilidade de construir o reino de Deus, direta e indiretamente, fazendo o bem não só aos meus, mas lá fora também, até mesmo aqueles que eu desconheço. Mas alguém deve estar aí pensando: ai, padre, isso é difícil demais. Isso dá canseira pra caramba. Sozinho eu não consigo isso. Sim, a terceira consequência é essa. Sozinho eu também não consigo ser padre. Sozinho eu não consigo. A festa da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza que Jesus, no seu corpo e alma, na sua presença carnal, está lá no céu com o Pai. E nós então temos um intercessor diante do Pai que nos alcança as bênçãos e graças necessárias para a minha luta diária, cotidiana da minha vida. Portanto, a terceira reflexão que eu trago para cada um de vocês é essa: não se desespere, não se canse, mas vá ao encontro, mesmo quando difícil estiver, peça ao Senhor a graça. Por quê? Porque Ele está lá para nos abençoar, está lá intercedendo por nós. Essa certeza de fé, ela faz com que a gente se levante, descruze os braços e tenha sonhos e esperança de que o mundo melhore com a minha participação, com a minha canseira, mas com a certeza de que o Senhor me dá força para mudar aquilo que me é possível mudar. Por isso, que cada um de nós viva a sua vida de forma, como diz na Itália, alla grande. Não de forma mesquinha, pequena, mas que viva de forma bonita na sua família completa, morrendo depois satisfeitos, mas também por ter feito bem, por ter feito ido além, por ter amado até mesmo quem era desconhecido e tentado buscar realizar o reino de Deus aí, sabendo que nem sempre conseguiu tudo isso sozinho. Foi preciso, e que bom que foi preciso, que o Senhor viesse tantas e tantas vezes em nossa ajuda para nos dar a graça necessária e a criatividade, por exemplo, para fazer o bem, para começar uma obra, para não deixar de realizar o reino de Deus no mundo. Nós temos um intercessor diante do Pai, que nossas preocupações, nossos medos, nossos receios, que nossas responsabilidades, a gente as viva, não é? E complete e realize, certos de que o Senhor não nos abandona, porque Ele está lá para estar conosco. Ele disse: eu estou convosco até o fim. E cada um de nós viva a sua vocação, a sua vida, de forma grandiosa. E que no final a gente possa dizer: eu fiz o bem que eu podia fazer. Eu volto para a casa do meu Pai. Vou me encontrar com aquele que me ajudou a viver uma vida maravilhosa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Hoje nós vamos professar a fé usando um texto que não temos o costume de fazê-lo. Geralmente nós usamos o credo dos apóstolos, mas hoje, porque é a festa da Ascensão, nós vamos usar o credo niceno-constantinopolitano, fruto dos dois concílios, o de Niceia e de Constantinopla, no início do cristianismo. A partir das conclusões daqueles dois concílios, nasceu esse texto que a gente vai rezar agora. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao celebrarmos a Ascensão do Senhor, apresentemos nossas preces, rogando de modo especial para que sempre tenhamos forças para anunciar a boa nova da salvação. Pela Igreja, para que continue fielmente no mundo a missão salvadora de Cristo, sendo vivo testemunho da glória que nos espera, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e por todos os que anunciam o Evangelho, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo, testemunhando fielmente a boa nova de Cristo, rezemos ao Senhor. Pelos que trabalham nos meios de comunicação social, para que, iluminados pela sabedoria do Evangelho, sejam anunciadores da verdade que liberta, rezemos ao Senhor. Para que, celebrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, nos conscientizemos sempre mais da fé em Deus, que nos une e liberta, vencendo assim todas as atitudes que separam pessoas e povos em nome das religiões, rezemos ao Senhor. Para que todas as mães sejam abençoadas na vocação que receberam de Deus, e para que as mães falecidas sejam acolhidas no céu, rezemos ao Senhor. Rezemos por todas as mulheres que não tiveram a chance de gerar um filho e desejam adotar, e estão em um processo difícil e burocrático de adoção, para que não desistam, que a graça de Deus as fortaleça e elas possam um dia ter seus filhos nos braços, rezemos ao Senhor. Rezemos pelas vocações sacerdotais consagradas, pela perseverança dos seminaristas, pela santificação do clero e também por todos os benfeitores da nossa casa de formação, rezemos ao Senhor. Ao celebrarmos, Deus de amor, a ascensão de vosso Filho, Senhor do Universo, proclamamos vossa grandeza e vossa glória, e imploramos a graça de anunciá-las incessantemente a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração para amar, perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, Juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo, ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Santo, santo, santo, ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. A ele toda honra, toda glória e louvor. Santo, santo, santo, ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Santo, santo, santo, ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso cardeal arcebispo Orani, por seus bispos auxiliares e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.

e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida o apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para ti servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão as feições de teu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui o teu servo, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovê. Hoje, imitando a Maria, que é imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os avisos. Meus irmãos, hoje, às 18 horas, haverá a procissão de Nossa Senhora de Fátima aqui, saindo aqui do santuário e retornando para cá, para a missa das 19 horas. Então, todos estão convidados a participar desse momento especial de devoção à Nossa Senhora de Fátima. Na próxima quarta-feira, dia 16 de maio, a nossa comunidade palotina celebrará os 200 anos da ordenação de nosso fundador, São Vicente, da ordenação sacerdotal de nosso fundador, São Vicente Palote. Nós teremos uma missa, então, especial, no horário normal, às 19 horas. Eu gostaria de convidar a todos que puderem, quiserem estar conosco, para estarem aqui celebrando o dom do sacerdócio de São Vicente Palote. Será na próxima quarta-feira, dia 16. E no sábado, dia 19 de maio, é a festa da nossa padroeira, Rainha dos Apóstolos. O sábado anterior ao dia de Pentecostes é dedicado à Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Maria, junto com os apóstolos, reunidos no cenáculo. E nós vamos ter uma programação especial ali no seminário, a partir das 4 horas da tarde, encerrando com a missa às 18h30, lá no seminário. Quem de repente gostaria de conhecer a nossa casa, conhecer... Ali a nossa residência está aberta, de forma especial nesse dia da festa da Rainha dos Apóstolos. No dia 27 de maio, acontecerá aqui no santuário, às 6h15 da tarde, o recital mariano do Coral da Divina Misericórdia. Todos estão convidados também para esse evento promovido pelo coral. Será no dia 27 de maio, é um domingo, às 18h15. E o último aviso, lá na portaria, na porta da igreja, com a pastoral da acolhida, tem uma rifa do Encontro de Casais com Cristo de uma capela de Nossa Senhora das Graças. Essa rifa é em benefício do Encontro de Casais. Quem desejar, se pode comprar já ainda o número, porque vai ser sorteado na missa da noite. Lá no final da na porta da igreja, a pastoral da acolhida pode vender os números. Eu gostaria de convidar hoje e agora, de forma muito especial, todas as mães que estão presentes para virem até aqui ao presbitério. Todas, de todas as idades e todas, para que venham até aqui para receber o nosso parabéns, a nossa bênção. Venham todas elas. Podem subir até o presbitério. Podem chegar mais para trás um pouquinho para que as mães possam subir todas elas. Nós temos no folheto, vocês têm o folheto em mãos, na última página do folheto tem uma pequena oração, não é? Oração no Dia das Mães. Então eu gostaria que todos vocês ficassem em pé e nós acompanhássemos esse momento. Tem uma parte em que todos nós fazemos, depois uma mãe que vai estar aqui fazendo comigo e eu na parte dos filhos, não é? Vou conduzindo também esse momento. Rezemos juntos. Senhor Deus, neste dia consagrado às nossas mães, queremos vos apresentar nosso louvor e nossa gratidão pelo dom da maternidade. Graças vos damos pelos filhos que vos recebemos. Graças vos damos pelas vidas que amorosamente confiastes a nós. Graças vos damos, Deus de bondade, por aquela que nos destes como mãe nesta terra. Recompensai-a por seus esforços e por sua dedicação. Todos nós, olhai, Deus de amor, por aquelas que em meio às vicissitudes da vida não conseguiram levar adiante a vocação de mãe. Acolhei junto de vós aquelas que a morte levou de nosso convívio. Senhor, por intercessão da Virgem Maria, abençoai e protegei nossas mães. Amém. Eu agora dou uma bênção especial para as mães, depois é uma bênção, a bênção final para todos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Virgem de Fátima, Mãe de Deus e nossa, desça sobre cada uma de vocês, mães aqui presentes, sobre a saúde, sobre o ventre de cada um, o coração de cada uma de vocês. A bênção de Deus que acalme, que serenize, que faça confiar mais na providência e no cuidado divino. A bênção de Deus que faz alegrar o coração pelos sucessos que os filhos têm tido. A bênção de Deus que consola quando os filhos fracassam e erram. A bênção de Deus que dá sabedoria para ajudá-los e dar o suporte necessário. Que essa bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Maria, seja abundante na vida de cada uma de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda fiquem aqui no presbitério, tá bom? Enquanto nós cantamos o parabéns. bem pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. As mães serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. As mães serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O Senhor vai derramar, o Senhor vai derramar, o Senhor vai derramar o seu amor. O Senhor vai derramar, o Senhor vai derramar, o Senhor vai derramar o seu amor. As mães já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. As mães já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. Viva as nossas mães! Parabéns! Viva as mães! O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, enquanto seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a nossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães, um bom domingo e uma boa semana para todos. Vou ligar para ela daqui a pouco. Mãe, você foi 9 meses de espera. Já me amou sem saber como eu era. Preparou um enxoval para mim. Mãe, nem sentias o meu carinho, mas eu bem lá dentro sozinho já te amava e cantava assim. Vou cantar e vou viver, vou sorrir e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu és a minha flor e cantar com carinho, alegria e amor. Mãe, você foi tanto tempo meus braços, minhas pernas, eu fui teu cansaço, o teu colo era um berço pra mim. Mãe, escutavas apenas um choro, era o meu coração como um coro que amava e cantava assim. Vou crescer e vou cantar e vou viver, vou sorrir e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu flor e canta com carinho, alegria e amor. E canta com carinho, alegria e amor. Sorriu na fatiga, quando a vida chorou para mim. Mãe, eu cresci, mas ainda sou filho. Te amo e repito o estribilho que a vida ensinou, é assim. E vou viver, vou sorrir, e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu és a minha flor.